Eu a dei o abri de louro e quebrei maior escuro e quebrei maior escuro mina do calor. Oh God.